em te lembrar. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer. Não gosto nem de lembrar. Eu tive medo de ver meu coração amar assim tão cedo. Foi bobagem não falar. É esse meu medo de amar, porque você não volta. Se já falei o que passou, passou. E o que quebrou a gente conta. E faz a nossa história de amor, porque você não volta. Se já falei o que passou, que passou, passou. E o que quebrou a gente conta. E faz a nossa história de amor. É. E faz a nossa história de amor, de amor. Meu amor, você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer. Não gosto nem de lembrar. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer. Não gosto nem de lembrar. É, eu tive medo de ver meu coração amar assim tão cedo. Foi bobagem não falar. É esse meu medo de amar, porque você não. O que passou, o que passou, passou. E o que quebrou, a gente conta. E faz a nossa história de amor. E faz a nossa história de amor, de amor. Na Tropical é mais legal, jeito moleque, medo de amar. Fechando mais uma hora de programação por aqui, 8:01 em São Paulo, pra você um ótimo sabadão, que finalzão de semana bacana, né? É, já estamos no mês de junho, sexto mês desse ano de 2024 que tá voando. Então não esqueça, continue correndo atrás dos seus objetivos, sem desanimar, não deixa bater tristeza não, sempre com muita alegria, com muita resiliência e perseverança pra gente conquistar tudo que queremos, não é verdade? Depois do intervalo tem o nosso Mega Tropical, são 2 horas com muita música e muitos presentes também por aqui, não sai daí. Tropical, daqui a pouco tem mais, Tropical. Na Tropical, curiosidade. Você sabia? Você é fã do calor? Então escuta essa. O ponto mais quente da Terra se chama Vale da Morte e fica localizado num deserto na Califórnia, lá nos Estados Unidos. A temperatura mais alta registrada por lá foi em 1913 e o termômetro bateu 56,7 graus. E pra você que já se anima quando as temperaturas começam a baixar, você deve saber que o lugar mais frio da Terra é a Antártica. Pois é, em 1983 o termômetro por lá bateu 89,2 graus abaixo de zero. Já pensou? Eu não consigo nem imaginar. Na Tropical, curiosidade. Você sabia? A grana tá curta? Então se liga, porque no fim de semana da Tropical tem Pix de R$250. É a promoção Tropical faz o Pix. Para participar, anote 2 horários que você ouvir Péssima Hora do Jefferson Moraes. Inscreva pelo site tropical.fm ou pelo nosso aplicativo que você baixa grátis aí no seu celular. Tem R$250 todo sábado e domingo aqui na Tropical. Na Tropical é mais legal. Cansado de não ter mais aquele desempenho na hora H? No Instituto Homem oferecemos tratamentos para disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido, garantindo seu atendimento com total sigilo e discrição. Agende sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 196137. Tropical, os maiores artistas. Alô, ouvintes da Tropical, aqui é o Guilherme. E aqui é o Benuto. Cantam na Tropical. Tá na Tropical. Sorriso bonito é sinal de saúde, certo? No São Cristóvão Saúde, você conta com planos odontológicos nas opções de ortodontia ou clareamento, com tratamentos completos, manutenções e outras coberturas de acordo com a sua necessidade. Então, o que você está esperando para contratar agora mesmo um plano odontológico? Ligue para 2029-7320 ou acesse saocristovao.com.br. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Tropical. ZYD 946. Tropical Rádio Difusão Limitada. Esse recado vai diretamente pra você, homem, que ainda tem um certo tabu em relação aos cuidados com sua saúde sexual. Fique sabendo que você não está sozinho. No Instituto Homem, cada detalhe foi pensado para que seu atendimento seja realizado com muito sigilo e discrição. Você vai ser recebido numa cabine individual para evitar contato com outros pacientes e a equipe clínica do Instituto Homem é composta somente por homens. Então agende agora a sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Ou acesse institutohomem.com.br. Recupere o apetite sexual e a confiança no relacionamento em um centro médico que é referência em sexualidade masculina. Eles são os melhores. Instituto Homem, é você no controle. WhatsApp 0800-123-0777 ou institutohomem.com.br. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 196137. Simbora nesse sabadão aqui na Tropical. Prazer enorme. Eu sou o Amir Neto, tô aqui te fazendo companhia. 107,9. Bora lá pra 2 horas direto com muita música, o nosso Mega. Ó, você participando, mandando a sua mensagem no 11971211079, finalzinho do Mega. Eu tenho aqui par de ingressos pro Cinemark e o sorvete San Luíger também. Amir, eu quero ganhar. Então manda a sua mensagem e boa sorte. A partir de agora, 2 horas direto de muita música no seu sabadão. Agora na Tropical. Só toca música. Mega Tropical. Guilherme Benuto e Simone Mendes. Você já foi de azer nos meus contatos. Já virou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou seu olho. Ela cismou com um contato diferente de. Fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você. Pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver, tem mesmo nada. Que você vale ou de viver.

ama, também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueei para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga, sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueei para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga. Que bloqueei para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga, sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueei para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Aqui não, aqui é casal raiz. Na Tropical é mais legal. Esse é o Xande Avião, casal raiz, também Rick Renner, Cara de Pau, Diego e Victor Hugo, Eduardo Costa, Diogo Nogueira. Esse é o nosso Mega Tropical, 2 horas direto, sem parar, sem intervalos, com muita música no seu sabadão. E aí, tá gostando, tá curtindo? Manda sua mensagem pra gente, o WhatsApp da Tropical é o 11971211079. Rodrigão, abraço pra você em Guarulhos, curtindo a Tropical. A Pamela, também ligada junto com a gente na Lapa. Irene, beijo pra você, toda a turma aí em Osasco, manda sua mensagem pra cá também, pode escolher a sua música. Final do nosso Mega, tem par de ingressos pro Cinemark e o sorvete San Luíger também. Agora na Tropical, só toca música Mega Tropical. Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo interesse em mim? Se for o caso, então tá certo. Só não me olha com esse olhar de pena assim. Tá me enchendo de defeitos. Os que eu já tenho não bastou pra me deixar. Cuidado que na busca de alguém perfeito você pode errar. Você vai ver que alguns defeitos só mudam de endereço, só se esconde no começo. Você vai ver que sair daqui por nada, pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo. Você vai ver e torcer pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Tô na presto, ou é você que já perdeu todo interesse em mim? Se for o caso, então tá certo. Só não me olha com esse olhar de pena assim. Tá me enchendo de defeitos. Os que eu já tenho não bastou pra me deixar. Cuidado que na busca de alguém perfeito você pode errar. Você vai ver que alguns defeitos só mudam de endereço, só se esconde no começo. Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo. Você vai ver e torcer pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Você vai ver que alguns defeitos só mudam de endereço, só se esconde no começo. Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo. Você vai ver e torcer pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Você vai ver e torcer pra eu ainda te amar do mesmo jeito. Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque,

de ter ciúme. Enquanto eu pago a conta do quarto, você vai secando seu cabelo molhado. Mega Tropical. Muito mais músicas. Ainda bem que essa loucura terminou. Ouvi no rádio que o pior já passou. Agora é tempo pra recomeçar, meu amor. Chama na Zabumba, faz meu coração pular. Já tava com saudade desse teu olhar. Do som dessa sanfona pra emocionar. Se ainda for um sonho, eu não quero acordar. São mais de mil canções dizendo pra você sentar. Mas agora peço pra se levantar. Me abraça com vontade que eu vou te ensinar. É dois pra lá e dois pra cá. E tá short bom, bom, bom, bom. Um shotzinho bom, bom, bom, bom. E tá short bom, bom, bom, bom. Um shotzinho bom, bom, bom, bom. Chama na Zabumba, faz meu coração pular. Já tava com saudade desse teu olhar. Do som dessa sanfona pra emocionar. Se ainda for um sonho, eu não quero acordar. São mais de mil canções dizendo pra você sentar. Mas agora peço pra se levantar. Me abraça com vontade que eu vou te ensinar. É dois pra lá e dois pra cá. E tá shot bom, bom, bom, bom. Um shotzinho bom, bom, bom, bom. E tá shot bom, bom, bom, bom. Um shotzinho bom, bom, bom, bom. Eita, shot bom, bom, bom, bom. Shotzinho bom, bom, bom, bom. Eita, shot bom, bom, bom, bom. Shotzinho bom, bom, bom, bom. Eita, shot bom, bom, bom, bom. Shotzinho bom, bom, bom, bom. Eita, shot bom, bom, bom, bom. Shotzinho bom, bom, bom, bom. É sucesso, é tropical. Adivinha o que eu quero com você? Quero um beijo, meu desejo é te ver. Só você não se dá conta que entre nós só tá faltando acontecer. Adivinha o que eu quero com você? É brincar de provocar sua paixão. Só pra ver qual é a sua reação. Ouve essa canção que eu te fiz. No meu coração tem um X. Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer. Hoje eu estou tão feliz. Se você quiser, vem me diz. Deixa todo mundo saber. Te namorar,

que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Tropical. A minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não me esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá aí. Na Tropical é mais legal. Diego e Victor Hugo desbloqueado aqui no Mega. Mega Tropical. 9:33 em São Paulo, pra você um bom sabadão. Obrigado sempre pela companhia, pelo carinho, todo mundo participando, mandando mensagem aqui no WhatsApp da Tropical. O Edielson Vivaldo tá junto com a gente, abração, viu, Edielson? Amira, eu sou a Edna, tô por aqui também ouvindo vocês, boa noite, bom fim de semana. O Ivan de Castro Santiago, também na sintonia, curtindo a Tropical, valeu Ivan, ótima noite aí pra você, queridão. Amir, tô por aqui, sempre curtindo a Tropical, acompanhando vocês. Eu sou a Edmara Dúcia. Ô Edmara, beijo pra você também, bom fim de semana, é isso aí. A galera mandando, vendo as mensagens, daqui a pouquinho tem presente, par de ingressos pro Cinemark e o sorvete San Luigi também. O Mega Tropical é assim, 2 horas de música direto, sem parar. Mega Tropical. 2 horas. 2 horas de música. Você aí, eu tô aqui, preso no seu olhar. Ei, ei, ei, você aí, eu tô aqui, louco pra te amar. Virou paixão, pois quando te vejo perco até o chão. Mas eu tinha medo de me declarar. Eu sei que você também está ligada em mim. Depende de nós, é só dizer que sim. você aí. Eu tô aqui, louco pra te amar. Psiu. Tropical. Personalidades. Primeiro a que me trai. Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento. Segundo a que cê é quando me deixa e sai. Então se administrava 3, 4 ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho. Te entendo, seu louco. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa. Cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde. Tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Música Mega Tropical. O embaixador. Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade. E bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. ligar pra quem já me esqueceu. Coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha o Xanote dando porrada na mesa. Tropical. Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu. Que fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. Precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou. Rivalize, vem, vem. Sala melhor, vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E vai ser teu moral. E se encolou o assunto. Sala melhor, vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou a fim. E vai ser demorar. E se encolou o assunto. Falou beijo, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E vai ser demorar. Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Vai ser teu morar. Tropical, faltando 15 pras 10. Já já tem a nossa festa tropical. Pichote na Tropical FM. Não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer. Tô parado aqui pensando, onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer. Sou teu fã de carteirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser. Mas tanto que eu te falei, falei nada. Tantas vezes que

ter que controlar a vontade doida de te ligar. Vai ter que apagar a foto pra evitar te lembrar. E ainda tem o que ouvir, pergunta do tipo, aí, vocês estão juntos ou não tão? Mas o pior dos piores é isso, é ter que acostumar. Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite, pra quando de novo? Contar da minha vida e jogar nas bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil ser solteira, ainda mais quando você já namorou, usando um pouco. Tropical é mais legal, Jorge e Matheus Dói, pra fechar o nosso Mega desse sabadão. Mega Tropical. Obrigado pelo carinho, pela companhia, todo mundo aqui no 107,9 da Tropical. E tá saindo presentão, par de ingressos pro Cinemark. Ah, e tem o sorvete San Luíger também, parabéns pra você. Elisângela Barbosa de Lima, de Cotia. Ô, Elisângela, faz festa aí. Pode comemorar e passar aqui na Tropical a partir de segunda-feira, na rua Pedro Soares de Almeida, 138, na Pompeia, pertinho da estação Vila Madalena do metrô. Você vai ser bem recebida pela nossa equipe, vai ser um prazer ter você aqui junto com a gente, tá bom? Ó, amanhã o Mega de volta a partir das 14h e na sequência tem a nossa festa tropical com o Fabinho, muita música boa pra fazer aquele esquenta legal, não é? Nesse sabadão, esquentar o seu fim de semana com muita alegria aqui no 107,9 pra galera que acompanha a gente na internet também. Beijo pra todo mundo, a gente volta a se falar amanhã ao meio-dia no Samba Show. Tropical. Daqui a pouco tem mais. Tropical. Agora na Tropical, Momento Mulher com Janaína Lima. Olá, o Ministério das Mulheres divulgou um relatório anual socioeconômico da mulher. O relatório demonstra que o número de domicílios chefiados por mulheres aumentou. Em 2022, eram 4,3 milhões de mulheres chefiando um lar, sem cônjuge, com filhos até 14 anos, contra apenas 501 mil homens na mesma situação. Em relação ao cuidado de pessoas, nós mulheres dedicamos mais de 21 horas semanais e os homens menos de 12. Apesar do nível de escolaridade entre as mulheres ser mais alto, dados revelam que é maior o número de lares chefiados por mulheres, mas com menor rendimento. E quando se trata da violência, 73% dos registros acontecem dentro de casa. 77% dos casos, o agressor é um homem. A gente sente na pele os nossos desafios. Também sabemos da nossa coragem e força para ultrapassá-los. É aquela frase, sempre atual: existem as mulheres fortes e aquelas que ainda irão descobrir a sua força. Você ouviu Momento Mulher com Janaína Lima. Tropical. Nesta segunda, o Tropicast é com uma das duplas que mais cresce no Brasil, Tiago e Samuel. Só a gente faz amor diferente. Tiago e Samuel, contando histórias de vida e da carreira. Prefiro acreditar que você tá em casa. Tiago e Samuel, às 20h, no canal Tropical FM oficial no YouTube. Tropicast, o podcast da Tropical. Na Tropical é mais legal. Sua performance na hora H não é mais como antes? No Instituto Homem podemos te ajudar a recuperar sua potência e a sua confiança. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 196137. Tropical. Os maiores artistas. Olá, ouvintes da Tropical. Aqui quem fala é o Felipe Araújo. Cantam na Tropical. Sempre falavam pra mamãe que política não era coisa pra mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Promoção Tropical faz o Pix, R$250 na sua conta. Fique aqui e saiba como participar. Você está sofrendo em seu relacionamento ou com dificuldade de se relacionar devido ao seu desempenho na hora H? No Instituto Homem você conta com uma equipe médica certificada internacionalmente e equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso. Recupere sua vida sexual agendando sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 196137. Você tá na Tropical, ótimo sábado pra você. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Então tá ótimo, eu sou o Fabinho, tô chegando. 107,9. E a partir de agora tem mais uma edição da nossa festa. Uma festa no seu rádio. Festa Tropical. É a festa tropical deste sábado, dia 8 de junho de 2024. Onde é que você tá? Tá no trânsito? Tá voltando da festa junina? É, tá indo pra balada? Tá trabalhando? É motorista de aplicativo? Tá de boa em casa? Ó, até a meia-noite eu preparei aqui só musicão pra você não ficar parado, pra animar, pra agitar a sua noite de sabadão. Vamos começar a nossa festa? Vamos voltar a ser criança? O que você acha? Eu vou tocar aqui um pupurri do César Menotti Fabiano, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito. Vamos começar a festa, bora! Esconde, esconde.

deixa ela entrar. Tá muito linda. É linda, deixa ela entrar. É uma princesa. É linda. A nova loira do Tchan, que delícia. É linda, deixa ela entrar. Opa. É linda, deixa ela entrar. Eu vou dizer só pra você, é linda. Tem 60 de cintura, que gostosura. 105 de bundinha, que bonitinha. 1,70 de altura, ninguém segura. Ai, que loirinha, meu Deus. Engraçadinha. Tem 60 de cintura, que gostosura. 105 de bundinha, que é isso? Bonitinha. 1,70 de altura é igual magia. Mas que loirinha gostosinha. Ela é uma aereoró. Pleia plana e onó. É um avião, não tem jeito. Ela é uma aereoró. Voa, voa, voa, um avião. Ela é uma aeroplaneira, planeira, um avião. Ela é uma aeroplaneira, planeira, não. É, tô satisfeito. Você é o presente que eu pedi a Deus, minha loirinha. Valeu, danada. Quebra tudo, ó, repite. Jogue duro, marina. Festa. Festa Tropical. Passei, sagrei, olhei e vi o que não queria ver. A tremedeira me tomou, quase que na hora infartei. Quem é o cara que chegou juntinho com você na balada? Bem que você me avisou. Eu dava um no que tinha em casa. Tá, tá, tá, tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio. Tá, tá, tá, tá. Não acreditei quando falou que desencanou do nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. Passei, flagrei, olhei e vi o que não queria ver. A tremedeira me tomou, quase que na hora empatei. Quem é o cara que chegou juntinho com você na balada? Bem que você me avisou. Eu dava valor no que tinha em casa. Tá, tá, tá, tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio. Tá, tá, tá, tá. Não acreditei quando falou que desencanou do nosso amor. Tô sofrendo aqui. Tá, tá, tá, tá. Tô nervoso, tô passando mal. Só você, vai. Não acreditei quando falou que desencanou do nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai. Tô passando mal, tô passando mal. Ai, ai, ai, ai, ai. Volta pra mim. Na Tropical é mais legal, Fernando e Sorocaba. Tô passando mal. Uma festa no seu rádio. Festa Tropical. É, tô passando mal com essa programação, essa festa tá demais. A gente ouviu também El Chan, teve a Manu, Dua Lipa e muito mais. A Boiadeira passou por aqui também, Pirata e Tesouro do Tchacabum. É, pra gente voltar no tempo, né? Pra gente relembrar. Só sucesso, é a nossa festa. E agora a gente continua com essa aqui, ó, que o Thiaguinho gravou no início do ano no seu novo DVD. Bora ouvir, Vou Querer de Novo, Thiaguinho na Festa Tropical. Um simples toque e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo eu, mas o tal do love.

é mais legal e o Pharrell Williams, Happy. Uma festa no seu rádio. Festa Tropical. Sucesso no mundo, né? Essa música é de 2014, já tem 10 anos e explodiu no planeta inteiro. E por isso que a gente toca aqui na festa. A gente ouviu também Diego e Victor Hugo, Pirulito Vermelho. Teve a Marília Mendonça, Turma do Pagode, Ivete Sangalo, Lauana Prado, Benção Boone. Essa música também tá fazendo sucesso em todo o planeta. E é uma versão remix de Beautiful Things. Muito legal, né? Luan Santana, Acordando o Prédio. A gente abriu com o Tiaguinho essa meia hora. É a nossa festa tropical, ó. Intervalinho rápido, já já. Tem mais uma hora. Só com musicão pra você. Só porrada. É a nossa festa tropical até a meia-noite. Tropical. Daqui a pouco tem mais. Tem mais. Tropical. Na Tropical, curiosidade. Você sabia? Sabia que a Lua também regula a temperatura do nosso planeta? É, por causa aí de sua força gravitacional e movimento ao redor da Terra, as fases da Lua nos dão indícios do clima esperado. Por exemplo, a Lua cheia normalmente vai estar associada a temperaturas mais baixas, sabia? Na Tropical, curiosidade. Você sabia? A grana tá curta? Então se liga, porque no fim de semana da Tropical tem Pix de R$250. É a promoção Tropical faz o Pix. Para participar, anote dois horários que você ouvir Péssima Hora do Jefferson Moraes. Esse solteiro preso nela. Se inscreva pelo site tropical.fm ou pelo nosso aplicativo que você baixa grátis aí no seu celular. Tem R$250 todo sábado e domingo aqui na Tropical. Na Tropical é mais legal. Faltou controle, foi rápido demais na hora H? No Instituto Homem podemos te ajudar.